dois numa conversa só representam sentimento, como amor e paixão, saúde e medicamento, a verdade e a razão, a música e o instrumento. El viajou a estrada, o camelô e a feira, é o cigano e a tenda, a almofada e a redeira, o vaqueiro e o cavalo, o ribão e a perneira. É o dedo e o anel, é como a luva e a mão, café com blues é o mote que veio lá do sertão. Brasileiro e americano, mostrando ao africano que aprenderam a lição. Chegue, por favor. Traz o mote, é quem pensa, que mistura suas palavras, dando a ela seu valor. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só, um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só, e a conversa se mistura, procurando amarração, misturando a melodia com o mote da canção. É a voz do nosso povo, é o Brasil cantando agora. É pra quem quiser ouvir, é pra Deus Nossa Senhora. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só, um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só. Seja de que lado for, é o som da nossa história. Se achegue, por favor. Traz o mote, é quem pensa, que mistura suas palavras, dando a ela seu valor. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só, um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só, e a conversa se mistura, procurando amarração, misturando a melodia com o mote da canção. É a voz do nosso povo, é o Brasil cantando agora. É pra quem quiser ouvir, é pra Deus Nossa Senhora. Entre as linhas da escrita, dois numa conversa só, um mandando uma resposta, outro amarrando nó. É o repente brasileiro, dois numa conversa só. Ei, Brasil, véi, bully bully, café com blues.